faz o que eu gosto. Nossas pegadas no chão, um coração. Te amar é mais que um prazer. Como é bom precisar de você. Eu não vou deixar morrer o nosso amor. Te amar é maior que querer. É viver, é sonhar, entender. Eu não vou deixar morrer o nosso amor. O nosso amor. Nossas pegadas no chão, um coração.